Está entrando no ar, Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. As notícias do Brasil e do mundo, agora em seu rádio. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação: Edelson Moura, Márcia Ferreira. Direção comercial: Zélia Maria. Coordenação de produção: Marina Moura. Sonoplastia: Márcio Silva. Análise e supervisão técnica de João Paulo Gaspi. Direção geral: Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias, terça-feira, 9 de setembro de 2014. Destaques de hoje. Marina visita creche e promete ampliar educação em tempo integral. Dilma Rousseff confirma a saída de Mantega em eventual segundo mandato. Meninas internadas em São Paulo após vacinação contra HPV passam bem. Aécio volta a cobrar apuração de denúncias sobre corrupção na Petrobras. Médica que mandou cortar pênis do ex tem direito de trabalhar suspenso. Incêndio em comunidade deixa mais de 500 famílias desabrigadas em São Paulo. CPMI pede cópia de depoimento de ex-diretor da Petrobras na Polícia Federal. Explosão no metrô de Santiago foi atentado terrorista, diz governo chileno. Vamos agora com a previsão do tempo pela Climatempo. Região Sudeste. A semana começa com sol forte em grande parte do Sudeste. Uma fraca frente fria avança e favorece a formação de nuvens ao longo do dia no leste e norte de São Paulo, no sul e no Triângulo Mineiro e também no Rio de Janeiro, mas não chove. Região Norte, tempo firme no Tocantins e no sudeste do Pará. O sol aparece entre muitas nuvens e ocorrem várias pancadas de chuva no decorrer do dia no norte e de Rondônia e no oeste do Amazonas. Sol forte e rápidas pancadas de chuva nas demais áreas. Região Nordeste. As instabilidades espalham muitas nuvens sobre o litoral leste nordestino. Chove várias vezes, com até forte intensidade entre o nordeste da Bahia e a Paraíba. Chuva isolada no litoral da Bahia, Rio Grande do Norte, norte do Maranhão e do Piauí e Ceará. Sol e calor nas outras áreas. Região Sul. Uma grande massa de ar seco predomina nesta terça-feira em toda a região. O sol brilha forte, as temperaturas entram em elevação e não chove. A nebulosidade persiste ao longo da manhã no leste do Paraná e de Santa Catarina, mas se dissipam no decorrer do dia. Região Centro-Oeste. O predomínio é de sol em grande parte da região. No sudoeste de Mato Grosso, ocorrem pancadas de chuva pela manhã, mas durante a tarde a instabilidade diminui e a chuva para. No noroeste de Mato Grosso, chove a partir da tarde. Tempo firme e seco nas demais áreas. Jornal Brasil Notícias. Vamos ao nosso primeiro intervalo e já voltamos. Venha ser um representante saúde com beleza na sua cidade. Faça parte de uma equipe de sucesso. Centenas de pessoas em várias cidades do país estão vendendo os nossos produtos exclusivos e ganhando mais do que esperavam. Saúde com Beleza convida você para fazer parte deste time de sucesso. Ligue no horário comercial para a nossa central em Brasília e saiba de todos os detalhes para se tornar um promotor ou promotora de vendas. Anote o nosso telefone: 61-3532-6993. Saúde com Beleza, distribuindo produtos para a sua saúde e beleza em todo o território nacional. Ligue no horário comercial: 61-3532-6993. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento: Saúde com Beleza. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento: Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. A médica Miriam Priscila de Rezende Castro, condenada a 6 anos de prisão por ter mandado cortar o pênis do ex-noivo em Juiz de Fora, na Zona da Mata, teve suspenso o direito de sair para trabalhar fora da prisão durante o dia. Na decisão, o juiz Marcelo Augusto Lucas Pereira, da Vara de Execuções Penais de Belo Horizonte, afirmou que a mulher de 34 anos tentou ludibriar a justiça ao não cumprir corretamente o acordo de trabalho. Miriam está presa na penitenciária Estevão Pinto, no bairro Horto, região leste de Belo Horizonte, e cumpre a pena em regime semiaberto. Conforme a decisão, Miriam conseguiu autorização para trabalhar em junho deste ano, apresentando a proposta de uma escola infantil da região da Pampulha, na capital. No entanto, a defesa apresentou uma petição explicando que a médica foi dispensada do trabalho logo no primeiro dia e começou a procurar emprego em outros lugares. Ela acabou sendo contratada pela Prefeitura de Ibirité para atuar no programa de saúde da família. Diante da situação, a defesa pediu que a autorização para trabalho externo fosse alterada para permitir a saída dela. O juiz Marcelo Augusto Lucas Pereira afirma que a médica não demonstrou comprometimento com o benefício de trabalho externo. Em sua decisão, publicada no dia 5 de setembro, o magistrado ressalta que ela vinha desvirtuando o procedimento, ao que tudo indica, tentou ludibriar o juiz, uma vez que, ao ser dispensada pelo empregador, já no primeiro dia de labor, não comunicou a este juiz, nem mesmo a autoridade custodiante, a respeito da situação. O crime aconteceu em 2002, quando Wendel José de Souza terminou o relacionamento com Miriam 3 dias antes do casamento. Conforme a investigação da Polícia Civil, revoltada com a situação, ela e o pai dela procuraram 2 homens e acertaram com eles a mutilação de Wendel. A vítima foi rendida pelos criminosos quando estava na companhia do irmão, que desmaiou ao presenciar a cena de violência. Os homens usaram uma faca para cortar o pênis do rapaz e disseram que estavam cometendo o ato a mando da mulher. Além disso, o Wendel teve o carro e a casa incendiados após o fim do noivado. Ainda segundo a polícia, após o fato, Miriam mudou-se para Barbacena, onde atuou como médica e morou até 2013. No fim do ano passado, partiu para o interior de São Paulo, estado onde foi presa. Três das 11 meninas que passaram mal após tomar vacina contra o HPV na semana passada em Bertioga, litoral norte de São Paulo, estão internadas, mas passam bem, informou a diretora do Departamento de Imunização da Secretaria Estadual da Saúde, Helena Sato. Ela disse que o caso está sob investigação e que foi descartada a possibilidade de ocorrência de problema com o lote do medicamento usado. Trata-se muito provavelmente de uma reação de ansiedade após a vacinação, explicou a médica, com base nos sintomas apresentados pelas meninas. Segundo Helena, tal reação já ocorreu com vacinas injetáveis usadas em outros países. Quando a adolescente sabe que vai se submeter à aplicação das vacinas, o organismo acaba tendo uma reação. Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, CPMI, da Petrobras, senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, solicitou nesta segunda-feira à Justiça Federal do Paraná cópia dos depoimentos do ex-diretor de refino e abastecimento da empresa, Paulo Roberto Costa, em que teria citado nomes de políticos que receberam recursos de contatos da estatal com fornecedoras. Preso na Operação Lava Jato e acusado de receber propina, Costa está depondo na Polícia Federal em regime de delação premiada desde 29 de agosto. De acordo com reportagem da revista Veja, divulgada neste fim de semana, Costa revelou nomes de parlamentares, de ministro e de ex-governadores entre os envolvidos em um esquema em negócios da petrolífera com outras empresas. Os integrantes da CPMI já haviam aprovado a convocação do ex-diretor da Petrobras, que deve ser ouvido após a chegada da cópia da comissão. Nesta quarta-feira, será ouvido na CPMI Nestor Cerveró, que era diretor da área internacional da empresa, na época da compra da refinaria de Pasadena nos Estados Unidos. Não vou comparecer, se virem. Não colaboro com o inimigo. Esta foi a resposta do militar da reserva, José Conegundes do Nascimento, a uma convocação da Comissão Nacional da Verdade, para prestar depoimento em uma audiência pública sobre o período da guerrilha do Araguaia, de 1967 a 1974. Nenhum dos 5 militares convocados pela CNV compareceu ao encontro, ocorrido no fim da manhã de ontem, em Brasília. A CNV pedirá ao Ministério da Defesa que instale um procedimento administrativo para apurar a conduta dos militares. É uma afronta à comissão, que foi constituída por lei e tem o direito de colher esses depoimentos. Nós optamos por informar o ministro para que o Ministério da Defesa apure. Até porque nós estamos diante de uma infração disciplinar. E nesse sentido, há que se verificar se isso não está decorrendo de problemas de saúde, tal a gravidade da afronta, disse o coordenador da CNV, Pedro Dallari. Vamos agora ao comentário direto de Brasília, com o jornalista José Voit Schumas. Meus caros ouvintes e leitores, para que servirá o documento da Polícia Federal sobre o depoimento do ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto da Costa, para a CPI da Petrobras? Uma comissão que tem 90% de seus membros da base aliada do governo e, portanto, diretamente envolvida com as denúncias feitas. Por que pedir um documento que vai contrariar tudo o que a maioria dos seus membros fez, inclusive combinando perguntas e respostas quando o dever era investigar? Por acaso se espera que eles venham a pedir a punição dos envolvidos? Ou será que vão pedir a prisão dos policiais que colheram o depoimento? É difícil de imaginar qualquer coisa sensata depois de tudo o que deputados e senadores já fizeram para desmerecer a CPI e até os seus mandatos, sem falar da imagem que conspurcaram do Congresso Nacional. O mesmo pode-se dizer da presidente Dilma Rousseff. Por acaso vai querer saber o que Paulo Roberto conversava com o seu mentor, o ex-presidente Lula, quando relatava as atividades da empresa e dos negócios que fazia? É ingenuidade imaginar que o ex-presidente também desta vez não soubesse como era sustentada a base que lhe dava apoio no Congresso Nacional. Está declarado com todas as letras que o destino de parte do dinheiro desviado da negociata com aquela escandalosa compra da refinaria de Pasadena foi para o PT e a base governista. Precisará de mais detalhes a presidente Dilma para tomar as devidas previdências ou providências de algo que deveria saber quando presidiu o conselho da Petrobras e foi comprada esta fatídica refinaria? Será que Marina Silva teve uma recaída petista ao procurar isentar a sua antiga companheira de provável e evidente responsabilidade com as irregularidades denunciadas? Meus caros ouvintes e leitores, são muitas as indagações e perguntas que precisam ser feitas. Mais do que isso, de respostas convincentes que precisam ser dadas. Não evasivas e tergiversações que só servem para confundir e não esclarecer. Aliás, na realidade, isto tudo só acontece porque as pessoas preferem mais acreditar do que compreender. Por esta premissa, é possível acreditar numa nova política com tudo de velho que aí está, e até dentre eles escolher os melhores para transformar em príncipes os verdadeiros Frankensteins da nossa política. Para este comportamento do eleitorado brasileiro, darei a explicação usada pela presidente Dilma, referindo-se ao atraso nas obras de transposição do São Francisco. A culpa é da curva do aprendizado, que também deve servir para explicar a aceitação da mentira e do engodo político mostrado pelas pesquisas. Inclusive, de Brasília, José Wojtchumas. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi. O milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. Oferecimento Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Uma forte explosão na estação de metrô Escola Militar em Santiago deixou 7 feridos em um ato denunciado pelo governo chileno como terrorista. É um ato que tem todas as características de um ataque terrorista, sem dúvida, disse à imprensa o porta-voz do governo, Álvaro Elizalde. A detonação aconteceu às 14h15, em uma área de alimentação na hora do almoço. Segundo as primeiras informações citadas pela imprensa, o artefato foi feito com um extintor e um dispositivo de relojoaria e colocado dentro de uma lata de lixo. Segundo o vice-ministro do interior, Mahmoud Alewi, nenhum dos feridos corre risco de morrer. Ouvi um barulho forte e senti cheiro de pólvora, explicou a AFP Hernán Capdeville, que estava entre as milhares de pessoas que passavam diariamente pela linha 1 do metrô, a mais movimentada da capital. Foi horrível. Uma mulher ficou caída. Os fregueses saíram todos correndo sem pagar, deixando a comida nos pratos, disse Rosa Valdés, que trabalha em um restaurante na estação atingida. As linhas de metrô continuaram funcionando normalmente, embora a polícia tenha suspendido temporariamente a parada na estação Escola Militar. A perícia já iniciou seu trabalho para determinar a origem do artefato e suas características. De acordo com o Ministério do Interior, os suspeitos são dois jovens que teriam fugido em um veículo. A presidente Michelle Bachelet suspendeu sua agenda e convocou uma reunião de emergência em La Moneda. O governo camaronês anunciou que o exército matou mais de 100 combatentes do grupo islâmico nigeriano Boko Haram durante uma tentativa de incursão desses insurgentes no país. O Exército Nacional infligiu um golpe contundente ao Boko Haram, matando mais de 100 de seus combatentes no sábado, no norte de Camarões, anunciou o porta-voz do governo, Issa Tcheroma Bakari, em um comunicado lido na rádio estatal. O secretário de Estado americano John Kerry embarcou para a Arábia Saudita, Jordânia, em uma viagem dedicada ao avanço da formação da coalizão internacional contra o Estado Islâmico. Mais de 40 países concordaram em participar de diferentes formas da coalizão liderada pelos Estados Unidos, anunciou a porta-voz do Departamento de Estado americano, Jennifer Psaki, em um comunicado. Na visita à capital jordaniana Amman e a Jeddah, na Arábia Saudita, Kerry discutirá com seus colegas das relações exteriores a situação em andamento no Iraque, disse Jane. O objetivo da coalizão é coordenar as ações diante da ameaça que o Estado Islâmico representa, explicou James Saki, acrescentando que Kerry também pretende discutir como apoiar ainda mais a segurança e a estabilidade no governo iraquiano. Jane Psaki lembrou que o presidente Barack Obama declarou que os Estados Unidos e seus aliados tentarão enfraquecer e derrotar o Estado Islâmico. As negociações no Iraque para compor um novo governo seguem nesta semana, dois dias antes de o governo Obama apresentar sua estratégia de ação para lutar contra os jihadistas do Estado Islâmico. Parlamentares americanos pediram que a Câmara de Representantes convide o presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko, para pronunciar um discurso no Congresso durante sua visita a Washington na próxima semana. Consideramos muito importante para os membros do Congresso escutar o presidente ucraniano neste momento crucial, não apenas para a Ucrânia, mas também para a Rússia e para a ordem internacional depois da Guerra Fria, expressaram em um comunicado os senadores Robert Menendez e Bob Croker, da Comissão de Relações Exteriores, ao presidente da Câmara, John Boehner. Poroshenko será recebido pelo presidente Barack Obama na Casa Branca no dia 18 de setembro. Discursar no Congresso dos Estados Unidos é uma honra concedida a líderes de países aliados e ocorre em raras ocasiões. Já o presidente da Coreia do Sul, Park Geun-hye, foi o último a ter esse privilégio em maio de 2013, mas em abril de 2005, outro líder ucraniano, o presidente Viktor Yushchenko, foi ovacionado no Congresso em Washington. O governo chileno está avaliando a possibilidade de receber detentos do presídio de Guantánamo, a base militar americana em Cuba, informou o Ministério das Relações Exteriores. Um pedido nesse sentido foi feito pelo governo Barack Obama em 2010. Nosso país está fazendo um processo de avaliação desse pedido americano, afirmou o diretor jurídico da chancelaria chilena, Cláudio Trancoso, nesta segunda-feira. A Câmara dos Deputados da Argentina deve transformar em lei o projeto que estabelece Buenos Aires e Paris como sedes de pagamento da dívida diante do bloqueio judicial que impede os credores de receberem o depósito argentino em Nova York. A iniciativa foi aprovada na semana passada pelo Senado. O juiz da disputa entre a Argentina com os fundos especulativos nos Estados Unidos, Thomas Griesa, considera a medida ilegal e mantém congeladas 539 milhões de dólares depositados por Buenos Aires em nome dos credores que aceitaram as reestruturações de 2005 e 2010. Griesa impôs a medida para pressionar a presidente Cristina Kirchner a cumprir sua sentença, que determina o pagamento de 100% da dívida de 1,33 bilhão de dólares aos fundos especulativos que ganharam o litígio. O projeto é uma busca responsável de alternativas para que a Argentina possa continuar cumprindo suas obrigações com os credores, 93% que aderiram à reestruturação, diante da minoria insignificante que tenta ter lucros astronômicos, disse o deputado aliado do governo, Carlos Heller. O governo argumenta que a decisão de Grencia implica lucros superiores a 1.600% para os fundos litigantes que compraram os títulos podres da Argentina e propõe um pagamento com títulos que oferecem 300% de lucro sobre o capital investido. Jornal Brasil Notícias. Faremos mais um breve intervalo e estaremos de volta dentro de instantes. Cada pessoa tem um tipo de cabelo diferente. O de Maria é crespo, o de Joana é ressecado. Os cabelos de Paula são lisos e oleosos. E Luísa tem os cabelos maltratados pela pintura. Sabe de uma coisa? Para deixar os cabelos bonitos, use óleo de argan, saúde com beleza. As mulheres estão adorando. Rico em ácido graxos essenciais. É pouco gorduroso e age bem, até em fios oleosos. Brilho, maciez e balanço natural. Elimina os fios arrepiados. Óleo de argan, saúde com beleza. Procure o nosso representante em todo o país. E se em sua cidade ainda não tiver, peça pelo nosso site de vendas www.saudecombeleza.com.br ou ligue no horário comercial para 61-3532-6993. Óleo de argan, saúde com beleza, para dar muito mais brilho aos seus cabelos. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Últimas notícias. Durante a entrevista ao jornal Estado de São Paulo, a presidente e candidata à reeleição pelo PT, Dilma Rousseff, reafirmou a substituição do ministro da Fazenda, Guido Mantega, caso assuma um segundo mandato na presidência da República. Guido não tem condições de permanecer no governo por questões pessoais, disse enquanto era sabatinada no Palácio da Alvorada na tarde desta segunda-feira. Ela não quis informar quais possíveis nomes podem assumir a pasta. Não digo quem será. Indicar ministro antes da hora dá azar, brincou. Sobre os recentes escândalos que agitam o cenário eleitoral referentes a supostas irregularidades na Petrobras, Dilma declarou que aguarda dados oficiais sobre o assunto e que cabe às entidades legítimas, como o Ministério Público, a Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal, fornecerem informações para que o Executivo se posicione sobre o caso. Segundo a presidente, até agora existem apenas acusações feitas pela imprensa. Ainda sobre o tema, Dilma informou que qualquer irregularidade sofrerá as devidas sanções e reiterou o fato das investigações terem sido feitas em seu governo, que busca a transparência, o fim da impunidade e da corrupção. Sobre os ataques dos adversários na corrida eleitoral, que falam em destruição da Petrobras, a candidata informou que o valor da Petrobras não se deve ao fato de algum candidato estar bem ou mal nas eleições, mas no valor de reserva da exploradora, que só faz crescer com as quatro novas áreas do pré-sal, Búzios, em torno de Lara, Florim e Nordeste de Tupi. Segundo a presidente, nos últimos 12 anos, os investimentos na maior empresa brasileira subiram 15,5 bilhões de reais para 111 bilhões de reais. Em visita nesta segunda-feira a Marabá, no sudeste do Pará, o candidato do PSDB à presidência da República, Aécio Neves, disse que será o presidente dos municípios brasileiros. Segundo ele, o Brasil se transformou em um Estado unitário, onde apenas a União tudo tem. Tudo pode. Temos que refundar a federação no Brasil, garantindo aos municípios e aos estados condições para que voltem a enfrentar suas enormes demandas na saúde, na segurança e na educação, afirmou o candidato. Ao lado do governador Simão Jatene, que concorre à reeleição pelo PSDB, Aécio prometeu parceria em questões consideradas prioritárias para o Pará, como o deslocamento do Pedral do Lourenço, que vai permitir a navegabilidade do rio Tocantins durante todos os meses do ano. Essa é uma demanda absolutamente urgente e, lamentavelmente, não enfrentada com a seriedade e a responsabilidade com que deveria ter sido enfrentada, em razão da importância não apenas para o Pará, mas também para o Brasil. Há um pleito antigo e absolutamente justo do Estado, que é o segundo maior produtor mineral do Brasil, de termos aqui uma siderurgia que possa efetivamente possibilitar a agregação do valor, que é tudo o que queremos para a produção mineral do Estado, ressaltou o candidato, que também prometeu avanços na pavimentação da BR-163. Aécio voltou a falar sobre as denúncias de corrupção na Petrobras feitas pelo ex-diretor de refino e abastecimento da estatal, Paulo Roberto Costa. Para ele, são denúncias extremamente graves, que precisam ser apuradas com rigor e com punição exemplar para os culpados, se forem confirmadas. O envolvimento de políticos em um esquema de propina na Petrobras foi noticiado em reportagem da revista Veja desta semana. Com base em depoimento prestado na Polícia Federal, nomes de parlamentares, ministro, ex-governadores que teriam participado do esquema em negócios da petrolífera com outras empresas. Candidata do PSB à presidência da República, Marina Silva, visitou na tarde de ontem uma creche na região central de São Paulo, considerada uma instituição modelo no atendimento em tempo integral a crianças de 2 a 5 anos. Em entrevista após a visita, Marina criticou a atual gestão da educação no país e a ausência de creches públicas em número suficiente. O governo atual prometeu construir 6 mil creches, mas só fez 400, e 700 estão em andamento. É uma diferença muito grande, comentou a candidata, segundo informações da assessoria. Se eleita, Marina disse que pretende ampliar e antecipar metas para educação em tempo integral e investir recursos do pré-sal na educação. Reforço nosso compromisso em investir 10% da Receita Bruta da União e recursos do pré-sal na educação para que crianças e adolescentes possam ser atendidos na forma certa, com acompanhamento vigoroso do ponto de vista pedagógico e psicológico, prometeu Marina Silva. A presidenciável também comentou a divulgação da lista de políticos envolvidos com os supostos esquemas de corrupção na Petrobras, delatados pelo ex-diretor da estatal, Paulo Roberto Costa, segundo reportagens publicadas no fim de semana. Marina defendeu uma investigação rigorosa antes de apontar os responsáveis. Eu confio no trabalho da Polícia Federal. É preciso investigar com rigor e punir os culpados. Um incêndio destruiu uma comunidade na Avenida Jornalista Roberto Marinho, esquina com a Rua Cristóvão Pereira, região do Campo Belo, zona sul da capital paulista. Segundo a Defesa Civil do município, entre 500 e 600 famílias ficaram desabrigadas. O Corpo de Bombeiros informou que as chamas começaram às 21 horas de domingo e 30 viaturas foram enviadas para conter o fogo. Não há registro de vítimas. A Companhia de Engenharia de Tráfego, CETE, interditou a Avenida Washington Luiz no sentido bairro, uma via de acesso para a Avenida Jornalista Roberto Marinho. De acordo com a Defesa Civil, 80% da área da comunidade, de aproximadamente 1.000 metros quadrados, foi atingida pelo incêndio. Os desabrigados foram levados para uma igreja evangélica próxima ao local do incêndio, na rua Viaza, número 50. A Defesa Civil informou que as famílias estão sendo cadastradas para participar de programas sociais de moradia. Três pessoas morreram e cinco ficaram feridas após serem atropeladas em um grave acidente na tarde deste domingo durante um rali no município de Guimarães, a 434 quilômetros de São Luís, no Maranhão. Entre as vítimas estão duas crianças de 8 e 13 anos e uma mulher de 50 anos. As vítimas assistiam à prova nas margens da trilha quando foram surpreendidas pelo veículo. O piloto Helder Macedo conduzia o carro que provocou o acidente e foi levado ao hospital em estado de choque. A competição foi suspensa. Termina aqui o seu Jornal Brasil Notícias. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação: Edelson Moura e Márcia Ferreira. Direção comercial: Zélia Maria. Coordenação de produção: Marina Moura. Sonoplastia: Márcio Silva. Análise e supervisão técnica de João Paulo Gasque. Direção geral: Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias. Até amanhã. E obrigado pela sua audiência. Acabamos de apresentar Jornal Brasil Notícias. Patrocínio Nacional. Saúde com Beleza. Uma história de amor com a sua saúde. Até a nossa próxima edição.